Salvador 3890, Bucajã, Maracaju, cruza 1600. São 3890, contato radar, suba via saída Puca, nível 330. Sobe via saída Puca 330, 3890. É, Aracaju direto é possível, 3890. Vamos, São 3890. É, pode voar? Autorizo Jamo, São 3890. Ok, Jamo, obrigado. São 3890, vou direto Romeu Fox 08 e suba restrita com 3190. É, nível restrito 3190, Romeu Fox 08, 3890. Aguarde. Salve Salvador 1093, bom dia, livro Fox. Alfa Juliette por 8, 093. Alfa Juliette 8, 093. Salo, bom dia, Azul 9541, está com a formação Delta, autorização Campinas. Salve 541, na guarda de copo, prepara Dael. Guardando Dael. Ataque do TAN 3597, tem 148 a bordo, 3 horas e 35, alterna config. Direita Índia, Ponte Pé, 1895, 1014, boa viagem. A Índia, Ponte Espera, confirma 1895 ou 1866? 1866. Obrigado, 3597. Tá 3153, após o colega da companhia vai retaguarda iniciando um chamitar. Sim, 3153. 3890, chama o centro 3590. Abre 5, alterna 12685. Recife, 125, decimal 45. 12545, obrigado. Controle Salvador Otan, 3597, passou em 500. Otan 3597, contato radar, suba via saída Arbor 1, nível 3. Poderia confirmar com Otan 3597, gentileza, só entendemos a saída Arbor 1, qual o nível restrito? 3597, contato radar, nível 360, autorizado, saída Arbor 1. 7 Arbor 1, 3597. Autorizo o TAN 3517 Pro de Elefa com referência Swipe, gentileza? Prezado Elefa. 3517 Pro de Elefa, obrigado. Taxi 3 a bordo 163, autonomia de 3 horas e 15, alternando o caminho. Leite Índia, Monte Pé 1845, V14, 186, V14, mais justo, boa viagem. V14, direita 1862, Monte Pé, bom trabalho, senhor Jesus. Salvador, bom dia, 201, na guarda de posse, preparada ela. Do 9541, confia? Copia, nós encontramos. Apenas 380 autorizado, via Tampedrono 0 até pro bar, após a pedra no meio, conforme. Para a pista 10, curva direita, na costura da Euleda, ótimo. 5111, transfone, controle 208. Realizado Campinas 320, para o Zulu 10, até para o Bave, para o Zulu 1, Meira, para o São Fone. Decola da 10, da Eole, da Motiva, transfone 35111 e o controle 208, azul, 954. Correto, chame pronto, pode 3. Gente, obrigado. Salvador, Oxalá 6225. Terna 128, Lisboa. Seria por gentileza confirmar a porta 3517, as frequências. Sua frequência está clareza 3, intensidade 1 para 2. 1260, Terna 128, Lisboa 8. 260, 288, bom dia. Para Campinas, nível 320, via Pesolu 10 até para o Bave, após a Pesolu no meio, conforme. Cola pista 10, curva direita, perfil da EL, linha da Mótima. 5114, transponde o controle 208. Salva, sua. Salta, 3, bom dia. 3153, bom dia, contato radar, suba via da EL, nível 360. EL 360. Vai interceptar o via na posição Mótima, ok? Mais à frente. Chame para o outro 9. M225, pronto, Bob. Brasília, 380, autorizado via Pesolu 17. Com a pista 10, com o direito, perfil da Arbor, 1, transição alerta. 5112, transponder, controle 208. Autorizando 380 para Brasília, Brasil 17. Decola da 10, direita, Arbor 1, Elefa 5112 é o transponder, 1208 o controle. Ou chame 285. Vai, chame pronto. Fica a posição 5. Ah, 06. É 27. São 3153, chama o centro de si, chama 25 decimal 1. Corrida frequência, 3153? 125 decimal 1. Obrigado, até a próxima, bom dia. Salvador Cordial, bom dia. 6211 do Oceanero, na posição 6, na posição 5. A Delta, 360 para Galeão. Galeão, 360, pronto, corte. Pronto, corte. 360 para o Galeão, Viante, novembro 857. Decola na pista 1-0, curva à direita, no perfil Adael, Leda e Rumi. 5-1 no meio, transponder, controle 1-2-0-8. Foi autorizado, decolando a pista 10, primeiro curva direita, da EAL, Leda e Rumi, pela Upper Novembro 857, pouso. 1-1-6, 1-1-6, 12 e 1-2-0-6-12, 1-6-2-1. Já 2-1-1, correto, chame pronto, desligue o filamento no 5. Thank you. Bom, 9-6. Bom, 9-6-3, aguarde de copo, Galeão. Prepare da EL. Bom dia, Sinalo Azul 42, vou dar uma missão de apoio. 4201, no portão 9. Autoridade, em tá. Autorizado por Sinalo, no portão 9, também para a Sinalo Azul 4201. Foram 963.4. Alô, Janeiro 625906, para puxa na posição, para acena nessa posição posterior, puxa, velho. Coordenem com a equipe de solo e chame pronto, puxa. Tá lá. Fala, Beatriz, na escuta. Galeão, 360, de Amp em novembro 857. Decola da 10, direita, Tael, Leda, Irum. 5123 o transponder, controle em 208. Autorizado, Galeão 360, para novembro 857. Decola da 10, Tael, Leda. Transponder 5123 e o controle está em 20.8. Tael, Leda, Mátio. Chame pronto na posição 11. Camarada 11, ou no 963. Solo, boa, tipo 1865, Daniel, Daniel, 1865, pra Brasília, vai de copo, prepare a Arboruna. Bom? Arboruna. Arboruna. Sol Azul 4201, estamos prontos para a tarde de POV 122, alternando Sierra Bravo Sierra Romeo e autonomia de 3 horas 40 minutos. Tati 1 no Índia, ponto de espera 1895, o ajuste 186, o ajuste 1014, boa viagem, 4201. Sierra Bravo 093, informação de autorização com 15, bom dia. 093 agora de cópia, prepare a subida Arbor 1 para confirmar no 360. Salvador, o cenário 6225 para Busquets, no 06. Coordenando com a equipe de solo após a aeronave da Azul Retaguarda, inicia no 62 e Gemitaxi. Com a aeronave da Zona Retaguarda, vai coordenar a 0625. Gol no 865, pronto para a cópia. Romeu 963, feedback de acionamento no 11. Via 3, portão 11, autorizado, chama o táxi. Autorizado, chama o táxi, mais rápido. Voo no 865, pronto pra cópia. Pronto, cópia, 1865. Brasília 360, autorizado, via do peso Lula 7. Polo da pista 10, curva à direita, perfil da Arbor 1, transição elétrica. 5133, transponder, controle 1208. Não copiei o transponder, vou 865. 5133. Autorizado 360, apeso 17, falada 10 direita, Arbor 1 Elefa. 5133, transponder 208, vou 865. Correto, chame pronto no 7, expansionamento. Estará, Adriano. Voo 10093, pronto para cópia. 093, pronto. Confins, nível de voo 360, via peso 121. Fala pistão 0, curva direita, perfil da Arbor 1, transição Elefa. Pós Elefa, nítido, para interceptar aerovia. 5126, transponder, controle 12080. Terminar 6225 com 119 Goiânia 3. Bate 1 no índio, ponte perto, 18614, boa viagem. Via rota do plano Elefa 1, curva direita na 10, após voo anítimo, levando Zulu 21. 5126, transponder 1208, controle, agora 093. A saída é Arbor 1, transição Elefa. Ai, por 1, eleva. Sim, 093. Chame pronto na 8. Chama pronto. É 225, parte 1 no Índia, ponte espera, 1895, 186, 614, boa viagem. 614, controle Salvador Azul 4201, bom dia. 4201, contato radar, suba via saída da El, nível 320. Via da El, nível 320, Azul 4201. Parte 1 no Índia, ponte espera 1895, 18.6, boa ajuste, 1014, boa viagem. Parte 1 no Índia, 1862, obrigado, senhor, pode ir. Martin, Serra Lima. Tá pronto pra cópia, Serra, Serra Delta Mike, Massa Indiana. Autorizado, Serra, Serra Delta Mike, nível de voo no 00. E a rota do plano de voo, decola da pista no 0. Primeira curva direita, no perfil da água 1. Pedáboro 1, direto, conforme a rota do plano. 5134, transponder, controle 12080. Coral autorizada, permanece curva direita. Tem informação para o OB? Aero 2 a bordo, no pátio da, no hangar da Aerostar, para ensinamento de decolagem para o pátio em 205, faz ajuste 1014. A torre operando agora em 95, 1895. Autorizado para o Chibé de acionamento, boa noite, 65. Mano, no 380, cenário 6220. De coordenar a equipe de solo, puxar com um colega da companhia no 8, simultaneamente? Afirmo, vamos coordenar aqui. Entende. 9093, coordene com a equipe de solo, pushback simultâneo, colega da Gol no 7, chame para o táxi. Voltando com o 7, tem esse 093. Mão 9, solo. Pátio 3, autorizado, chame táxi. Autorizado, pátio 3, azul 9541, chame táxi. Pousa 1963, decolado 32, controle Salvador 208. Controle Salvador, gol 1963. Polo 963, contato radar, chuva via saída da El, nível 360. Da El 360, gol 1963. É, se possível, coordenação por 380. 380, ciente, aguarde. Quatro, dois, zero, um, no chame centro, Recife, 125, decimal, 1. 1251 com Recife Azul, 4201, bom dia. 3775, acione a identificação, voe na rua de SAP, reporte no ideal para a descida. SAP nível de voo 380 como final. De ponte espera 18 no 95, ajuste no 095 no momento. 865, boa viagem. 315, ajuste, baixo e índia, 1295, boa noite, 95, real no celular. 0 solidário, 963. SAT 1 no Índia, ponto espera 1895, ajuste no 095, boa viagem. SAT 1 no Índia, ponto espera 1895, ou bolo 093, grato. Ele está fora de serviço? Direto Alefa. Confirmado, 6225, direto Alefa. Controle, 6225. 225, direto Alefa. Direto Alefa, certo, obrigado. Para aqui. Para .775, desça e mantenha 4.000 pés altímetro no 0 no 5. 4.000 pés. Era pronto. Autorizado, linha aérea instalada no 0, vento. 1.00 graus, no 0 mais, voo no 865. Autorizado, linha aérea decolada 1.00, voo no 865. O ponto de espera. E a retaguarda do mesmo segue parte 1 no Índia, no ponto de espera 1895, ajuste no 095, boa viagem. Sim, estabilizou a coronave da Gol e segue após o mesmo, ponto de espera 1895, pode ser. POB, autonomia e alternativa. Ali mantendo a sete que você ali. Ponto será pronto, vou no 093, bom dia. Vou no 093, ali mantém que estou no zero. Ali mantém o 90, vou no 093. 865, decolado os 37, controle Salvador 208. 208, bom dia. 4958, acione identificação, salvo em mar e desça e mantenha no 050 quando no ideal de descida. Azul 4958, contato radar 69 milhas sudoeste de Salvador. O controle é o voo 1865. 865, contato radar, subavia saída Arbor 1 no nível 360. Arbor 1 no 360. 093, decolagem da 90, 120 graus, 1909. Tive decolagem 10, vou no 093. 060. 963, chame centro e recife, 95. Chama o centro. 63, chama qual o centro, qual a frequência? 25 decimal 1. 25 1, garoto, bom dia. Salvador, passarela da rádio. Paredo 2229, acione identificação, voe ITAP, desça e mantenha nível de voo 070 quando o ideal de descida. 070, voe ITAP, passarela da rádio. Paredo 2229, voo inicialmente Serra Vitor 368. Decision para ingressar no principal. Autorizado, Alefa, voo no 865. 65, vira para Alefa. Voo no 093. Azul 9541, ali mantém o som 0. Ali mantém o 0, 954. Salvador, voo no 093, passa 1400, Arbor 1, sobe para 360. Voo no 093, contato radar, suba via saída Arbor 1, nível 360. Via Arbor 1, nível 360, Bono 093. 2775 após ITAP, voe para o Serra Vitor 366, desse mantenha 25010, altímetro no 095, informe estabilizado no sinal RNAV. Gente, após ITAP 366, 2510, informa lei estabilizada. Lima decolado aos 4-1, controle Salvador no 20, decimal 80. Controle 1 no 20, decimal 80, Cristiano. Controle Salvador, bom dia, Papa Romeu Kilo, Serra Lima, decolou da 17, saída coral. Papa Romeu Kilo, Serra Lima, contato radar na decolagem, suba e mantém. Só mantém 1 no 00, Cristiano Lima. Bruno 865, chame centro Recife, no 2000. Confirma a frequência. 865-1260, alterna 128-1. 260-288, bom dia. Informação, eu tenho percebido aí, desde que eu entrei na terminal, a sua transmissão, ela, às vezes ela não sai, viu? Ou a senhorita está modulando, parte sai e o restante não. Obrigado pela informação, Azul 2775. Valeu. Patrulha, ligou o ONU 0093, solicita voar direto ao Elefa. ONU 093, voe direto ao Elefa. Voa direto ao Elefa, ONU 093. Autorizado a rimar, uma hora de voo sobre o voo Iguatemi, decola para a sua quadra para a quarta torre, e aciona 0121 e o controle 208. Acionamento de decolagem, chame a torre 1895, ajuste no 015. Vou dar o meu golfo. Paróquia Azul, onde é que você reúne o nome? Nós estamos com a questão de ingresso ao pátio principal, fica número 9. Autorizado, então 9. Sim, antes da licença. Andai, ó. O golfo, prossiga. Direcionar, chama o táxi. Confirmando que vai chamar, direcionar, chama para decolagem. Vai chamar centena, senhorita? Nove 541, está liberado restrições de velocidade. Obrigado, 541. O 093, chame centro Recife, 126.0, alterna 128.8. 126.0, 128.8, voo 093. 2229, velocidade indicada? 240 mais também. Condições de manter no máximo 210 para seu crescimento? Condição, 210. 366, inicia Azul 2775, estabilizado. Azul 2775, Torre Salvador 118, decimal 95. 1895, bom dia. Torre, bom dia, Azul 2775, estabilizado, RNAV. 366, completar a final, RNAV. Agora, 366, vai fazer um curso de dia para nós ali, ó. Salvador é melhor, 367. Eu mantenho 367, voo no 649, autorizado 250010, informe estabilizado na final RNAV. Controle, Azul 4950, livrando 150 para o 0550. 4958, ciente, voe para o Serra Vitor 368, desse mantenha 4000 pés. Todo Serra Vitor 368 para 4000, 4958. Paredo 2229, vetor radar para sequenciamento, curve à esquerda na proa 055, limite nesta proa radial de Salvador 280. Paredo 2229, esquerda para 055, limite à radial 280 de Salvador. Estimativo, está reautorizado em nível de voo 050, altímetro 1095. 050, 1095. Controle, Papa Romeo Kilo Serra Lima, 5-1, só que fica por direto para o destino, CA 2-4-6. Ciência, autorizado direto o destino Kilo Serra Lima, quando possível, sua chamada de pouso. 0904, chamado para o destino. CA 2-0904, Kilo Serra Lima.